be alone tonight. You could say I love you through the phone tonight. Really don't wanna be in your arms tonight. I just use my covers to stay warm tonight. Think I'm better off here all alone tonight. Ain't no checking on when I get home tonight. Just making sure I'm good on my own tonight. Even though there isn't nothing wrong tonight. Yeah, I'm just saying, baby, I can really miss you if I'm with you. And when I miss you, it'll change the way I kiss you. Baby, you know time apart is beneficial. It's like I'm the universe and you'll be N-A-S-A. Get up, world, I'ma need space. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Começamos com música nova de Ariana Grande. O disco é deste ano, já passou por aqui. Mas hoje, como a emissão não vai estar necessariamente virada para os lados da pop, despachamos já tudo o que há a ouvir e seguimos com Carly Rae Jepsen, que lançou o seu novo single há já algumas semanas e ainda não tínhamos dedicado espaço para o ouvir. Ficamos com isso e depois vamos para outros sítios e hoje acho que passamos a maior parte do tempo em terrenos experimentais. Espero que não haja problema, eu volto já a seguir. Muito obrigado pela companhia e até já. Espero que se divirtam. Ficamos com Carly Rae Jepsen, Now That I Found You. Até já. Bom, tínhamos mesmo que despachar isto e ficamos com a música de Carly Rae Jepsen. O novo disco deverá sair para breve, ainda este ano. E vamos para algo radicalmente diferente, a música de Giovanni Fusco, que fez a banda sonora de Hiroshima Mon Amour, o segundo filme que vimos no ciclo Imagens, porque não vos fixais. E descobri hoje que ele fez também grande parte da banda sonora da carreira do Antonioni. E, enfim, os filmes do Antonioni não estão tão frescos na minha cabeça como este Hiroshima Mon Amour que vimos na última quarta-feira. Na próxima veremos o Espelho de Tarkovsky. E, bom, a banda sonora é belíssima e ficamos com apenas alguns momentos de que refere esse filme, Hiroshima Mon Amour, de 1959. E depois ficamos com um seu trabalho para Antonioni, mas eu nem sequer tenho a certeza de que filme isto será. Suspeito que do La Aventura, mas não tenho a certeza. É o momento dedicado à música, às composições para filme de Giovanni Fusco, duas de Hiroshima Mon Amour e depois uma última já do cinema de Antonioni. Estes dois segmentos são referentes ao filme Hiroshima Mon Amour. A primeira tem esse nome e a segunda tem o nome de Pompeii. Passamos agora então para que refere ao cinema de Antonioni, mas ainda não sei de que filme é que isto será. Fica um apontamento talvez menos expressivo para o cinema de Antonioni. Até já. Thank you. foi a música de Giovanni Fusco, toda ela com o intuito de ilustrar o cinema de Alain René e depois de Michelangelo Antonioni. Enfim, dois cineastas que nos são bastante queridos e ambos já passaram nos ciclos de cinema da Universidade do Minho. Relembro que estão convidados para o próximo, será já na próxima quarta-feira. Depois disto, seguimos para um músico que também já por aqui passou e tem passado mais regularmente ao longo dos últimos tempos, The Caretaker, que finalmente terminou a sua, enfim, o seu trabalho de 6 tomos sobre a memória, no fundo, e é um tema que também está relacionado com o ciclo. E além de ter lançado o seu último volume, volume 6, lançou também um último disco para assinalar o final deste projeto, The Caretaker. E é desse disco que vamos retirar Losing Gloss of Battle. O disco tem o nome de Everywhere and Empty Bliss. Relembro que a tal coleção de 6 volumes tinha o nome de Everywhere at the End of Time. Ficamos então com Losing Gloss of Battle. Possivelmente a última vez que ouviremos The Caretaker. Até já. Ouvimos o trabalho de Caretaker, que agora continua ainda no mesmo disco, Everywhere and Empty Bliss. Mas não vamos ficar por aqui, vamos partir para uma coletânea que junta trabalhos de 84 a 2001 por parte de um grupo que tem o nome de Finnish Africae. Talvez ouçamos mais do que uma faixa daqui, porque me parece que são coisas bastante distintas umas das outras. E na primeira sugestão tem o nome de Segundos, e espero que gostem. Thank you. Vamos continuar ainda com os Finis Africa. Neste disco que estamos a ouvir agora foi lançado em 2013, mas como disse, recolhe material do 84, 2001. E, bom, enquanto exploramos um pouco mais este registro, são 16 faixas com mais de uma hora de duração. Vamos ouvir, por exemplo, Los Colores de Mis Botas. Parece-me que será um bom sítio para irmos a seguir. Até já. Isto na verdade acabou por ser um registro completamente diferente, ainda no mesmo disco Last Discovery de Essential Recordings de 84 a 2001 por parte dos Finis Africa. Bom, se gostaram, eu sei que pelo menos a primeira faixa tinha também um registro muito distinto daquela segundos, que era um pouco mais ambiente. Esta é a primeira faixa. Portanto, parece-me que no mínimo eles tiveram uma carreira muito divertida. Bom, como ainda não passamos sequer metade da emissão, se calhar guardávamos o final da hora para algumas coisas um pouco mais compridas que se foram acumulando aqui ao longo das últimas semanas. E a primeira é uma colaboração entre dois... duas entidades. A primeira é uma banda que tem dado muito que falar nos meios certos. E o outro é Damo Suzuki, lendário vocalista dos Can. E o que aqui tenho são os Black Midi, em colaboração com Damo Suzuki, acho que numa atuação em Inglaterra. E os Black Midi não são, ou pelo menos têm feito a sua carreira até agora sem lançarem, creio eu, registros discográficos, nem sequer dão entrevistas, não sabem muito bem como é que eles funcionam. Eu julgo que eles foram ao Le Guessful, mas que acabei por não os ver. Portanto, o que eu tenho de mais próximo deles é esta gravação com a colaboração de Damo Suzuki. Cada faixa tem 19 minutos, não a vamos ouvir toda, vamos chegar talvez com 4 ou 5. Depois, se gostarem, isto está disponível no Bandcamp e podem ir lá ouvir o resto. Portanto, vamos ficar com os Black Midi em colaboração com Damo Suzuki. E eu volto já a seguir. Divirtam-se, até já. Right on. Estamos com a música de Damo Suzuki em colaboração com os Black Midi. É um registro bem próximo do que Damo Suzuki fez no seu tempo, nos anos 70, junto do Scan e de todo o fervilhante krautrock da Alemanha da altura. E, bom, recomenda-se a quem apreciar o género. Na faixa continua durante ainda mais alguns largos minutos, mas infelizmente vamos interrompê-la por aqui. E prosseguimos com um disco que é deste ano, voltamos a 2019, mas com um trabalho que parece ligeiramente anacrónico. Portanto, vamos ficar com um disco chamado The Noise of Art, Works for Intone Narumori. Intone Narumori parece-me que são os instrumentos, ou o instrumento ou os instrumentos, não percebi ao certo, que Luigi Russolo fez e usou há muitos, muitos anos, quando se fizeram algumas das primeiras experiências com, enfim, gravações eletrónicas de música. Eu dou-vos já mais informação, mas de facto estamos a falar de um método e de coisas muito antigas, embora estas composições sejam de 2019 e têm, por exemplo, o nome de Blixa Bargeld, dos Einstürzen de Neubauten. Ele está aqui e faz parte das composições. Este instrumento é de facto muito antigo, acho que remonta a 1930 ou 40, mas eu já vou confirmar. Até lá, ficamos com Opening Performance Orchestra Trio No. 3 e estamos neste disco do The Noise of Art Works for Intone Narumori. ficamos com esta maravilha da autoria deste grupo de músicos, posso enunciá-los. O disco é 2019, é deste ano, e ouvimos a composição de Blixa Bargeld, Fred Moppert, Luciano Cessa e a interpretação por parte da Opening Performance Orchestra, que talvez tenha sido criado para este efeito. Os tais Intonaro Mori são os instrumentos de Luigi Russolo, que está ligado com uma fase muito, muito precoce da gravação da música, portanto entre 1910, julgo eu, e 1930. É um dos nomes fundamentais para perceber alguma da experimentação mais antiga, até por causa de um manifesto em um nome de L'Arte del Rumore, De Rumore, que em inglês será algo como The Art of Noises, e era um manifesto futurista. Bom, com isto temos duas opções: ou seguimos para trabalhos mais curtos, ou lançamos-nos para uma das mais bonitas peças que me fez companhia nesta última semana, e fica mesmo a jeito, né, para a duração total desta emissão, a Sonata número 1, Opus 5, por parte de Beethoven, para violoncelo e piano. Talvez ficássemos com o primeiro andamento, com tempo ainda para depois me despedir, mas acho que hoje de facto ficamos por aqui. Temos passado pouca música clássica, e acho que isso também é importante. São modos de escuta completamente diferentes. Ficamos então com nesta primeira sonata de Beethoven para violoncelo e piano, Adagio Sostenuto Allegro, e eu volto daqui a pouco. Até já. Thank you. Ficamos com o primeiro andamento da sonata número 1 para violoncelo e piano de Beethoven, opus número 5. A emissão está quase a terminar. O meu nome é Alexandre Pinto. Ouviram a Mosca, em direto na Rádio Lisboa. Muito obrigado pela companhia. Temos o blog em ocuprófago.wordpress.com e também o próximo ciclo de cinema que vai ocorrer na próxima quarta-feira. Vamos ver o Zerkalo, o Espelho, de Andrei Tarkovsky. Espero que tenham divertido. Uma boa noite, um enorme abraço e até para a semana. Até já.